aí já vamos entrar gravando e temos 8 pessoas para entrar. Estão entrando. Olá, todas e todos. Boa nuit. Bonsoir. Ok, então deu 1h05 e 6h05 aí na França, quem estiver na França. Vamos iniciar esta sessão do segundo ciclo do seminário aberto, desta vez organizado pela equipe da brasileira, com o apoio da equipe francesa. Agradecer a todas as pessoas que se disponibilizaram para nos auxiliar nesta organização. Aguardamos também a Agnès, a coordenadora francesa, entrar. Se ela não conseguir entrar neste momento, daremos a palavra no final para ela também complementar. E pedir ao João para fazer então essa abertura, que é o coordenador da equipe brasileira, ia falar portuguesa, para fazer a apresentação em português e francês, por favor. Olá, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pela presença de todo mundo. Então, como a Lara já falou, essa é uma pesquisa que é uma pesquisa temática FAPESP aqui no Brasil, de uma chamada da FAPESP que é feita em conjunto com a ANR, a Agência Francesa de Pesquisa, e portanto é uma chamada de pesquisa cooperativa conjunta entre uma equipe de pesquisa na França e uma no Brasil. Eu coordeno a parte brasileira, a professora Agnès Boulay coordena a parte francesa pelo laboratório de lá chamado LAVIE, eu pelo laboratório ao qual a gente pertence aqui, que é o LabIAB da FAUSP, em colaboração com o LabJuta da UFABC e também de professores do Mackenzie. Essa pesquisa é uma pesquisa que trabalha sobre a questão da atuação solidária e cooperativa da universidade na produção do espaço em todos os tipos de ação que envolvem um contato direto com a comunidade, e ela procura produzir uma epistemologia sobre isso, procura sistematizar, entender esses processos e entender as proximidades que existem entre o que a gente faz no Brasil e o que se faz na França, no sentido de ampliar o espaço que a gente tem dentro da universidade. Como parte das atividades dessa pesquisa, portanto, nós tivemos um seminário regular, organizado no semestre passado pela equipe francesa, que teve várias sessões, e agora, neste segundo semestre, nós entramos numa segunda leva desses seminários, agora organizado pela equipe brasileira, com o apoio da equipe francesa, e que começa hoje, portanto, com a palestra do professor Francisco Maruda, do LabJuta, do FABC, com comentários do Estevão Teiro e da Geisa Bordenave, né, que vão trabalhar, vão fazer os comentários e que são pós-doutorandos do projeto, sobre as interseções entre educação e planejamento popular, ensino, pesquisação e extensão. Depois, a cada começo de mês, nós vamos ter outros seminários. Então, no mês de outubro, o lugar político da técnica. No mês de novembro, a universidade em processo de mediação ou enfrentamento ao Estado. E, enfim, em dezembro, experiências de pesquisação, formação popular para além das universidades. Então, eu agora vou traduzir isso para o francês, para os colegas franceses que estão aqui, e depois eu já passo a palavra para o professor Francisco Comarão. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de la présence de tout le monde. Alors, je vais traduire ce que je viens de présenter en portugais. Ceci est un séminaire dans le cadre d'une recherche conjointe entre l'ANR et la FAPESP au Brésil, l'Agence nationale de recherche en France et la Fondation pour la recherche de l'État de São Paulo, qui ont sélectionné donc cette recherche conjointe entre des équipes du laboratoire LAVUE, qui d'ailleurs rassemble plusieurs équipes de plusieurs universités en France, et nous du laboratoire LabIAB de l'Université de São Paulo, qui aussi avons la participation d'autres universités, dont le laboratoire de l'Université fédérale de l'ABC, dont fait partie Francisco Comaro, qui va nous parler aujourd'hui. Alors, c'est une grande recherche qui essaye de travailler un peu, réfléchir sur la participation de l'université dans des solidaires et participatifs d'actions sur le terrain auprès des communautés dans des projets ou des interventions de planification urbaine, de problèmes de logement, etc., et qui essaye de réfléchir au rôle de l'université, c'est-à-dire quel est exactement ce type d'action que l'on fait et essaye de produire une épistémologie là-dessus, aussi pour gagner un espace dans l'académie, dans l'université, au sujet de ces pratiques qui sont si importantes et qui sont surtout importantes pour crever un peu la bulle académique et essayer de rapprocher un peu l'université de la réalité. Tout cela en faisant une espèce d'étude comparée entre la réalité brésilienne et française, qui sont des réalités très différentes, mais on retrouve beaucoup d'aspects communs, non seulement dans les sujets d'action que l'on participe, mais aussi dans la manière de faire des différents groupes de recherche ici et aussi en France. Voilà. Alors, nous avons eu au premier semestre tout un cycle de séminaires qui a été organisé par l'équipe française de la recherche Copolis, coproduction sociale de la ville et sciences citoyennes, c'est le nom de la grande recherche. Et maintenant, pour ce semestre, ce deuxième semestre, c'est l'équipe brésilienne donc qui organise 4 séminaires tous les débuts de mois. Donc aujourd'hui, nous aurons la participation, la présentation de Francisco Comaro, qui est professeur à l'Université fédérale de ABC, ici dans la région métropolitaine de São Paulo, qui a un laboratoire de recherche frère à celui du LabIAB et qui travaille donc sur des questions comme les mêmes questions que vous et qui participe de la recherche et qui va nous parler sur les intersections entre l'éducation et la planification populaire, enseignement, recherche, action et ce qu'on appelle au Brésil l'extension universitaire, qui est un autre nom donné à ces activités que l'on a. Ensuite, on aura tous les débuts de mois, alors au début du mois prochain, un autre séminaire. Alors, pardon, nous aurons après les commentaires de Esteban Otero et de Geisa Bordenave, qui sont des post-doctorants de notre recherche au Brésil. Esteban était à São Paulo et Geisa, elle est à Rio. Et ensuite, nous aurons donc au début du mois prochain un séminaire qui sera le lieu politique ou la place politique de la technique. Ensuite, au début du mois de novembre, l'université en processus de médiation ou de confrontation avec l'État. Et ensuite, au début du mois de décembre, l'expérience de la recherche-action-formation populaire au-delà de l'université. Voilà, donc c'est le cycle de débats que l'on vous propose. Je vais donc laisser la parole pour que Francisco, qu'on appelle au Brésil, Francisco, les Francisco en général, on les appelle de Chico, d'accord? Donc si vous entendez Chico, c'est Francisco. Je vais laisser la parole à Chico, tout en vous disant qu'on aura une traduction simultanée, très bonne au début, parce qu'elle sera assurée par Pedro, et moyennement bonne en deuxième moitié, parce qu'elle sera assumée par moi-même. Mais je vais faire mon possible. J'espère que vous réussirez à comprendre quelque chose. Voilà, merci. Chico, la parole est à toi. Chico, pode falar. Boa tarde. Boa tarde, boa noite para todas e todos. Eu estou muito feliz de estar aqui compartilhando essas reflexões hoje com todos. Eu vou pedir para o Pedro, né, ficar muito à vontade, o João também, caso eu fale muito rápido. Nós combinamos que eu não vou falar muito rápido, mas O que a gente ensaia e combina nem sempre é o que a gente consegue fazer na prática. Inclusive, as pesquisas estão mostrando isso para a gente. E eu vou compartilhar aqui a tela para me apoiar em uma apresentação que possa, de alguma forma, ajudar aqui. Opa. Vocês estão... Desculpa, eu tive, acho que um pequeno... Não sei se... Eu vou ter que interromper e começar de novo. Tive um pequeno... uma dificuldade aqui. Vamos ver se agora eu consigo. Ok. Vocês estão vendo a minha tela compartilhada? Sim. Ok. Bom, então, o tema proposto, né, aqui no âmbito da organização, do projeto de pesquisa, é para a gente, né, procurar fazer uma reflexão, né, sobre as intersecções entre educação e planejamento popular, pesquisação e extensão. Para realizar, né, essa reflexão, estou propondo aqui, né, passar por duas experiências, né, falar de uma experiência que aconteceu em 1999, que foi um projeto integrado, participativo para reforma, reabilitação de uma ocupação na região central de São Paulo, e também falar de uma outra experiência muito mais recente, que nós tivemos também como universidade, né, que foi na ocupação do Jardim Gaivotas, que é uma região bastante periférica, cerca de 30 quilômetros do centro de São Paulo, e foi realizada recentemente em 2018. Também, né, esses dois casos, eu espero poder trazer algumas reflexões sobre os processos pedagógicos, processos políticos, sociais, né, alguns tipos de resultados, incompletudes, limites, né, e questões do ponto de vista da nossa atuação como universidade junto a essas comunidades. Bom, essa primeira experiência que eu vou relatar foi uma experiência que foi desenvolvida junto a uma das primeiras ocupações dos movimentos de moradia da região central de São Paulo. Provavelmente foi a terceira ocupação, nós tivemos uma ocupação muito próximo da Praça da Sé, né, da Rua do Carmo, uma segunda na um casarão na Alameda Nótima, e a terceira ocupação dos movimentos de moradia foi a ocupação da Rua do Ouvidor, em 1997, que ela aconteceu. E dois anos depois, né, foi feita uma proposta por um grupo de estudantes, professores, pesquisadores acadêmicos, junto com assessores técnicos de organizações não governamentais, de desenvolver um projeto integrado, participativo, para a reabilitação do prédio. As características do prédio, mais ou menos, a gente pode ver, né, nessa ilustração. É um edifício da década de 50, de 1950, aproximadamente, de propriedade pública, e ele ficou fechado, abandonado, por cerca de 8 anos, né, pela Secretaria da Fazenda. Primeiro foi da Secretaria de Cultura e depois da Secretaria da Fazenda do governo do Estado. Aqui tem uma cronologia, eu não vou ficar lendo tudo, mas é apenas para também constar, né, que ele é um prédio da década de 50, é aquilo que aqui no Brasil alguns colegas arquitetos chamam de patrimônio banal, quer dizer que é um patrimônio que tem interesse, mas ele não é um interesse histórico, um interesse né, do ponto de vista relevante, né, da história da cidade, mas ele tem uma relevância porque ele é de uma determinada época, né, com características daquela época, apesar que é recente. Nos anos 90, ele ficou abandonado. Em 97, ocorreu a ocupação pela ULC, a Unificação das Lutas de Cortiço. Em 1999, né, eu trabalhava na Universidade de Taubaté, coincidentemente, junto com o professor João Ita, que está aqui, e vários outros colegas, trabalhávamos como professor lá na Universidade de Taubaté, e que é um município aqui, cerca de 150, 200 quilômetros de São Paulo, e nós propusemos, né, uma atividade de extensionista de realizar um projeto naquele prédio. A ideia é que o projeto fosse realizado por meio de uma full immersion, né, uma imersão total dentro do prédio, ao longo de 9 dias, naquilo que os estudantes da USP chamam de semana do saco cheio. É uma semana em que não tem aula, é uma semana em que fica, né, durante 9 dias sem ter aula nenhuma, de sexta-feira, né, de uma semana até o domingo da outra semana, no mês de setembro. E nós levamos computadores, equipamentos, e fomos para realizar esse trabalho lá. O histórico do prédio é que depois, em outubro de 2005, houve uma reintegração de posse. A população que estava lá do movimento teve que sair. E em 2006, o movimento tentou uma nova ocupação, mas que não deu certo. Cultural, liderado por artistas que vieram do sul do Brasil, finalmente conseguiram fazer uma nova ocupação, uma vez que o governo nunca colocou o prédio para que fosse, para que o prédio tivesse uso, né, desde a década de 90. Né? E atualmente a Vara da Fazenda do Tribunal de Justiça acompanha o caso em diálogo com a comunidade que está lá ocupada, realizando recomendações e monitoramento das melhorias. Né? Foram 9 dias de trabalho intenso, 83 famílias residiam no prédio, cerca de 89 estudantes participaram da experiência, 47 professores, 3 movimentos sociais, 4 universidades brasileiras, 1 universidade italiana, havia uma colaboração internacional com o Politécnico de Turino na época, 4 organizações não governamentais, assessorias técnicas brasileiras, e 1 ONG também italiana. Então, aqui a gente tem alguns aspectos aí, né, do prédio. Ele já era bastante deteriorado e ele está, né, fisicamente, né, com vários problemas. Aqui é só um slide para mostrar que houve uma preocupação de se criar uma metodologia de atuação dentro do prédio. Então, foram constituídas 5 grupos, né, um grupo de arquitetura, de engenharia, pessoal da sociologia, o pessoal do direito e o pessoal da área dos estudos econômicos. E aí foram realizados, né, diagnósticos a partir de 4 times que também foram montados ao longo da semana, distribuído ao longo dos 9 dias da semana, de modo que a gente conseguiu chegar no final de semana seguinte com um projeto integrado de arquitetura para o prédio, né, com participação da população e uma maquete montada, e um projeto de ações imediatas, também para assuntos relacionados a riscos e melhoria das condições de habitabilidade, além de projetos de trabalho, geração de renda, atendimento às mulheres, crianças, etc., né? Então, o diagnóstico foi feito, né, com orientação dos professores e uma interação bastante intensa com os moradores, uma leitura também do bairro, do entorno, que é uma região central, né, e um diagnóstico do próprio prédio, uma leitura socioeconômica, procurando captar tanto aspectos objetivos, né, das condições objetivas de vida, mas também as dimensões subjetivas. Houve uma preocupação em ter uma captação de elementos de cunho qualitativo, né? Enfim, vários materiais foram desenvolvidos, as crianças fizeram muitos desenhos e houveram também alguns tipos de dinâmicas de grupo, né, que envolveram a população. Então, rodas de capoeira, dinâmicas de relaxamento, enfim, várias formas diferentes que o pessoal da sociologia, psicólogos propuseram. E aí, né, ao fim e ao cabo, a gente conseguiu construir esse diagnóstico, né, com o perfil da população, e de alguma maneira foi feito, junto com o pessoal da arquitetura e da engenharia, né, um estudo daquilo que poderia ser possível realizar em termos de divisão dos espaços e de produção de habitação de interesse social dentro do prédio, com diretrizes claras, né, da distribuição de área, de iluminação, ventilação, né. Foram propostas 57 unidades projetadas para a época, né, sendo que residiam um pouco mais de 80 famílias, e espaços comunitários, né, espaços para geração de trabalho e renda, para uma creche para as crianças, né, e assim por diante, sempre com orientação dos professores e uma interação bastante intensa, porque todo mundo montou o escritório lá e as pessoas deixavam os próprios pertences lá, os estudantes deixavam suas bolsas, mochilas, para retornar no dia seguinte cedinho, né? Foi um trabalho bastante intenso. Também foi contemplado um estudo da viabilidade financeira, para demonstrar que era possível, do ponto de vista financeiro e econômico, ter um financiamento a custos razoáveis para poder viabilizar a reforma, e uma viabilidade técnica, né, de engenharia, de arquitetura, e uma demanda e necessidade social. Por fim, foi também feita essa proposta da melhoria das condições de vida da população. Então, esse trabalho, né, ele foi... A gente poderia dizer que ele foi um trabalho pioneiro, né, naquela época, porque foi a primeira vez que foi feito um estudo reunindo um número considerável de pessoas, se debruçando, né, em um caso de uma ocupação de prédio na região do centro de São Paulo. Eu vou compartilhar com vocês um rápido... Eu vou ter que interromper o compartilhamento dessa tela e compartilhar uma outra tela em que eu vou mostrar algumas poucas, eu não vou me estender muito, mas vou mostrar algumas imagens de um vídeo, né, que foi produzido naquela ocasião. Deixa eu achar aqui. Ok. Opa, cometi um erro, tem que compartilhar também o som. Só aprendi aqui. Ok, talvez eu devesse ativar. Vocês estão vendo aí a tela? Sim, Dudu? Vendo, sim. Quer testar o som? Ok. Aqui nessa casa ninguém quer a sua boa educação. Nos dias que tem comida, comemos comida com a mão. E quando a polícia doença distância ou alguma discussão, nos separam de um irmão. Sentimos que nunca acaba de caber mais dor num coração. Mas não choramos à toa. Não choramos à toa. Aqui nessa tribo ninguém quer a sua catequização. Falamos a sua língua, mas não entendemos seu sermão. Nós rimos alto, bebemos e falamos palavrão. Mas não sorrimos à toa. Não sorrimos à toa. Volte para o seu lar. Volte para lá. Volte para o seu lar. Aqui nesse barco ninguém quer a sua orientação. Não temos perspectiva, mas o vento nos dá a direção. A vida que vai à deriva é a nossa condução, mas não seguimos à toa. Não seguimos à toa. Volte para o seu lar. Volte para lá. Volte para o seu lar. Volte para lá. Volte para o seu lar. Volte para lá. Volte para o seu lar. Queremos pressionar os governantes desse país, desse estado, desse município, para que se tenha política habitacional. Ela passava por dois momentos, um de estar no institucional e outro de ir para o embate. O institucional foi superado quando a gente percebeu que os governos, os governantes, iam ficar enrolando. Então, o institucional superou. Aí vamos para o embate. O embate político são as ocupações. Tudo que dá para sentir, quase que dá para pensar. Tudo que dá para pensar, quase que dá para ouvir. Tudo que dá para ouvir, quase que dá para ver. Tudo que dá para ver. Pode seguir. Bom, são dois vídeos de cerca de 14 minutos cada um. Eu não vou passar tudo por uma questão de tempo, mas eu deixo o link disponível, porque vale a pena para quem tiver interesse em aprofundar mais. É lógico que é uma experiência datada, né, de uma época, cerca de... Que déjà assez ancienne, que... 22 anos atrás, já é uma outra época, uma outra geração de pessoas, né? Mas eu vou deixar compartilhado para vocês ao final, depois. Eu vou retomar aqui o compartilhamento da apresentação que eu vinha fazendo. Ok. Bom, como a gente pôde ver, né, como o vídeo, né, de alguma forma mostrou, procurou-se, né, realizar uma interação que, para a época, né, era algo bastante pioneiro, né, foi realmente pioneiro e foi muito impactante, sobretudo para a população foi bastante impactante, mas é incrível dizer que para os estudantes, né, da universidade pública e, inclusive, para os professores e profissionais, foi bastante impactante aquele encontro de realidades que estão próximas, mas, ao mesmo tempo, estão tão distantes, né? E aí ocorreram alguns resultados, obviamente, de curto prazo, né? Teve uma visibilidade grande, a gente conseguiu, de alguma forma, pautar a mídia, então... saiu nos jornais, no principal canal de televisão de São Paulo, né, do Brasil, num jornal nacional. Um livro foi publicado, houve uma exposição na Bienal Internacional, de Arquitetura de São Paulo, e a gente percebe, a gente pode perceber que houve um engajamento considerável de muitos estudantes em atividades outras ligadas, né, às assessorias técnicas e aos movimentos sociais após aquela experiência, né? Nos anos seguintes, né, alguns governos, no ano seguinte, houve uma prefeitura do governo popular, né, aqui em São Paulo, do Partido dos Trabalhadores, a Marta Suplicy, ela foi eleita prefeita, e algumas pessoas que participaram do laboratório dessa experiência também foram compor governos, e depois no governo Lula, também lá no Ministério das Cidades, algumas pessoas que participaram, né, tiveram uma atuação em outros espaços. Foi fundada uma cooperativa de assessoria técnica chamada Integra, imediatamente após o término do laboratório da Rua do Ouvidor, que é uma assessoria técnica que existe até hoje, inclusive eles produzindo nesse momento ainda empreendimentos de habitação social na região central. E foi também criado um fórum, né, um fórum que teve uma atuação importante, o Fórum Centro Vivo, também, poucos meses depois daquela efervescência daquele momento, se criou uma articulação, né, para enfrentar, né, resistências de um outro governo que veio após aquele governo do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de São Paulo. E também tem resultados e questões que, né, que não ocorreram ou que a gente poderia dizer que não deu certo, né? Então, os poderes públicos, estadual e municipal, nunca viabilizaram a reforma e a reabilitação do prédio, né? Isso, certamente, isso é uma frustração importante, porque é um trabalho desse, se cria uma expectativa na cabeça de todo mundo de que o projeto poderia ser realizado e que ele era viável, né? E até hoje ele não foi realizado. Parte dos moradores não foi atendidos, né? Uma boa parte, né? Uma parte considerável, e ocorreu uma reintegração de posse do prédio, né, em 2005, e depois uma reocupação por um movimento ligado à cultura mais recentemente, né? Então, a gente poderia fazer, né, várias reflexões, né, sobre o impacto na transformação social, né, de um tipo de experiência dessa, que teve um protagonismo da universidade, impacto na formação dos estudantes, na geração, formação de novos quadros, impacto nas políticas públicas, né? Existe também uma discussão de que nos anos seguintes, né, diversos programas, né, foram implementados na gestão da Marta Suplicy, o secretário era o Paulo Teixeira, e uma quantidade significativa de projetos, né, foram implantados. É claro que não dá para colocar na conta da experiência do laboratório, mas era um momento de efervescência, de reação dos grupos progressistas na cidade. E aí uma quantidade muito grande de variáveis, né, variáveis de confusão, não dá para a gente dizer que uma causalidade, né, de efeitos, né, relação de causa e efeito, mas essas coisas aconteceram. E também a produção de conhecimentos e uma reflexão que a gente faria sobre os limites da ação, né, da universidade, tanto sobre governos progressistas como sobre governos conservadores, né? Isso é uma questão super importante, né? Aqui eu tomei a liberdade, né, de lançar a mão do relatório de iniciação científica parcial da Bárbara, que ela é orientanda do professor João Itaker. Ela está estudando a ocupação da Rua do Ouvidor e realizou diversas entrevistas, algumas entrevistas, né, com o GG, que é a liderança, com o Adelk, que é um dos líderes da Integra, com a Letizia Vitali, que é uma arquiteta que ajudou a conceber o projeto, né? E aí aqui tem, né, esse depoimento, né? Por exemplo, o GG é uma coisa super interessante que ele, nesse último parágrafo aqui, né, ele chega a mencionar, né, que os moradores de outras ocupações ficaram muito curiosos com o que aconteceu com o laboratório, e ele imaginava, né, que uma hipótese de um laboratório desse que pudesse acontecer, ser desenvolvido em várias ocupações ao mesmo tempo, né, envolvendo milhares de pessoas na região central de São Paulo. É claro que é uma utopia, né, mas uma experiência menor, pontual, às vezes permite que uma liderança, né, vislumbre e formule uma utopia, né? Ele considera que um fruto dessa experiência, né, está relacionado com um fortalecimento aí, né, um auxílio na luta de classes, na organização de massa e a questão da redução da distância político-geográfica da universidade com o movimento e o proletariado, né? Essa é uma questão que ele coloca, né? A principal universidade na época, que tinha muita gente participando, era a USP, a Universidade de São Paulo, e a Universidade de São Paulo está localizada, né, na Zona Oeste, né, a muitos quilômetros de distância do centro de São Paulo, e quem é do movimento popular e quem é das classes operárias, se não tem que trabalhar ou estudar, nem sabe onde é a USP, não vai para a USP. Então, ele menciona, né, esse distanciamento da universidade, né, em relação aos movimentos e aos segmentos populares, né? A Letizia, por sua vez, né, ela menciona alguns aspectos do forte poder de denúncia que o projeto teve na época, né? E ela fala da contradição, né, dos estudantes de classe média passar o dia, né, lá trabalhando e depois de uma semana voltar para suas casas, nos seus bairros de classe média, nos apartamentos, boa parte, como eu comentei, estudantes da USP da década de 90, né? Então, são pessoas, né, da classe média, na sua grande maioria, não todos, mas uma parte significativa. E também da questão da criação da expectativa, né, em que medida que você cria expectativas com os estudantes, com os movimentos, com os moradores, principalmente, expectativa essa que, como você não está no poder público, você não tem, né, como garantir que as coisas vão acontecer. E será que, por a gente criar essa expectativa, será que a gente deveria repensar e não realizar esse tipo de atividade, né? Essa é uma indagação que a gente poderia fazer, né? Ou vamos realizar com uma quantidade muito grande de cuidados? Como que a gente realiza experiências ou projetos de extensão, desenvolvendo, né, trabalhos desse tipo, de modo que a gente lide com essa questão da criação de expectativas. Também mencionou sobre desdobramentos a médio e longo prazo, né, que acabaram acontecendo, não só de curtíssimo prazo. O Adelk, né, que é um fundador da Cooperativa Integra, também faz várias colocações, né, no depoimento dele. E ele também, principalmente, ressalta as questões das rupturas, né, que a gente vive numa sociedade, num país como o Brasil, em que a gente... É muito difícil ter um ciclo de dois ou três governos progressistas com continuidade das políticas públicas. Então, hoje, ele, como engenheiro de uma assessoria técnica, ele reflete bastante sobre isso, né? E ele acentua, né, a importância que teve o fato da então candidata à prefeitura, Marta Suplicy, ter ido visitar o prédio na época, né? E do prédio ter... e desse projeto ter, de alguma forma, ter sido exposto na Bienal Internacional da Arquitetura. Ele ressalta esses elementos aí. Uma outra pessoa que fez alguns depoimentos é a Welita, e é muito curioso, porque a Welita hoje era uma liderança de movimentos de moradia, e na época ela era criança, ela morava lá no prédio da Rodovidora, ela era uma das crianças, e ela relata que ela lembra da gente trabalhando lá, né? Desenvolvendo atividades, mas para ela era uma coisa muito diferente, era uma coisa que mudou a rotina naquela semana, né? E ela hoje é uma liderança, ela passou já por várias ocupações, é uma liderança muito esclarecida, e ela, ela faz, né, diversos comentários sobre a questão da dificuldade, né, que foi na vida dela, para ela poder, na vida dela, ela ter morado numa ocupação, né? A questão, o fato de ser mulher, das mulheres negras, e as condições de salubridade muito ruins que as ocupações naquela época tinham, e que ela acredita que hoje, né, pelo menos na época desse depoimento, não chegou, não, né, não tem, não são condições tão ruins quanto a ocupação era naquela ocasião. Acho que isso é uma discussão à parte. Bom, e aí, né, com isso eu encerro esse primeiro caso e entraria no segundo caso, para falar um pouquinho aqui para a gente, fazer essa reflexão, que é um caso de uma ocupação na periferia de São Paulo, é uma região, um loteamento, né, enfim, que é, na verdade, popular, ocupado pela população de baixa renda, que fica, que ele é nomeado de Jardim Gaivotas, ele fica dentro do distrito, né, um distrito grande, do extremo sul de São Paulo, que fica na beira da represa Billings, que é o distrito do Grajaú. E a gente, né, pela Universidade Federal do ABC, o Laboratório de Justiça Territorial, LabJuta, em parceria com a União dos Movimentos de Moradia e a Universidade de Michigan, curiosamente, essa experiência também teve uma parceria internacional com uma outra universidade, né? E com outros grupos de entidades, de colegas, a gente desenvolveu ali, né, no Jardim Gaivotas, ao longo do ano de 2018, um conjunto de atividades, né, de extensão e pesquisa que eu vou apresentar. Então, aqui são algumas imagens, né, de satélite que mostram esse miolinho aí, primeiro mostrando em 2013, que praticamente é uma região ali perto da represa, você tem uma ocupação densa, uma periferia bastante precária, né, no extremo da cidade, bem próximo à lâmina d'água da represa, e depois, com o tempo, começam a surgir algumas casas, né, esparsas no meio da vegetação, é uma área de preservação ambiental, ali incidem, né, diversas legislações de proteção e preservação ambiental, a rigor, nenhuma dessas moradias poderia estar ali, mas a gente sabe que o problema, a problemática social, né, a problemática habitacional e ambiental, elas são super complicadas na nossa metrópole, e aí a gente percebe que, né, num determinado triângulo ali vai aumentando, né, nos últimos anos, até chegar uma situação em que a ocupação foi se adensando, né, e chegavam pessoas todas as semanas, né, quando a gente trabalhou lá, tinham relatos, havia relato de pessoas desempregadas, de mulheres, mães solos, pedindo um lugar para construir um pequeno barraco para poder se abrigar, né. Essa daqui é uma imagem, né, já não é aérea, de terra dessa ocupação, ela é muito jovem, ela é muito nova, tanto que o projeto, né, se chamava Jovens Ocupações, esse projeto de extensão e pesquisa, que vários colegas que estão aqui conhecem, participaram, aliás, a Rua do Ouvidor, a experiência anterior, além do João Itaker, o Caio Santomori também conhece, né? O Estevam também conhece, participaram ativamente, então, aí atores protagonistas, e nessa daqui do Gaivotas, né, está aqui a Thalita, né? Também a Karina, o Caio, várias pessoas que estão aqui conhecem também essa experiência aqui do Jardim Gaivotas, né? Então, é uma região que tem elevados índices de vulnerabilidade, né? Irregularidade fundiária, tem déficit de equipamentos e serviços e infraestrutura, né? É uma região marcada por uma pobreza muito grande e uma distância muito grande da região central de São Paulo. A gente chegou a conversar com pessoas que levavam cerca de 4 horas para sair da casa dela e chegar até o trabalho, e 4 horas para voltar do trabalho e chegar na ocupação, né? Essa daqui é uma das reuniões em que foi feito, né, esse trabalho de construção de um diálogo, foi uma tentativa de construir um diálogo, né? Quem intermediou bastante, né, esse trabalho foi o Dito, o Benedito Barbosa, que está sentado ali, inclusive assistindo. A gente tem aqui uma estudante da graduação, que é a Tamires, apresentando, né, uma atividade logo no início, ao fundo ali a Thalita, né, tem várias pessoas conhecidas. É uma região que tem acesso irregular ao abastecimento de água, né, as mangueiras são improvisadas, as ruas não têm iluminação pública, há problemas de segurança, que afeta principalmente as mulheres, as fossas são improvisadas e tem esgoto correndo nas ruas, né, as águas servidas são conduzidas a céu aberto, como eu coloquei, e tem uma coleta inadequada de resíduos sólidos, né? Então, são diversos tipos de problemas, águas emprestadas, né, com dificuldade de acesso. Depois outras pesquisas mostraram, né, como que as regiões periféricas da metrópole viveram momentos dramáticos na pandemia, em que as pessoas não tinham água, né? A pressão na rede não chega até a extrema periferia. Então, uma precariedade muito grande, com lugares onde, né, é queimado o lixo, lugares onde o esgoto corre a céu aberto. Quando chove, vocês imaginam a quantidade de água num país tropical, uma chuva, né, intensa nessa região. Então, a água entra dentro da casa das pessoas, né? E o assentamento foi construído todo por meio da autoconstrução, né? Portanto, sem participação do poder público, né? Existem taludes e declividades e cortes irregulares no terreno, né? E a população vai construindo, né, da forma como pode. A região como um todo é uma região que tem muitos outros problemas, né, tem presença de loteadores clandestinos no bairro como um todo, presença do crime organizado, das facções, ausência do Estado do ponto de vista de política social e a presença da polícia, certamente, porque, né, a gente sabe que essas regiões são frequentadas pela polícia, mas não necessariamente para proteger as pessoas, mas para, enfim, né, acaba tendo um papel de opressão para a população pobre, né, periférica e negra, na sua grande maioria, né? A comunidade está nas margens ali do reservatório Billings por causa das toxinas, porque a represa, né, ela, apesar de ser um reservatório de água para a metrópole, ela é uma represa que recebe uma carga muito grande de dejetos orgânicos, principalmente domiciliares urbanos. Então, tem um mau cheiro das cianotoxinas, né, que no verão isso intensifica bastante, com presença de algas, né? 30% das residências do assentamento tem material inadequado, né? Os moradores reclamam muito do calor no verão e do frio no inverno, e vários problemas associados à incerteza fundiária, né? Existem várias igrejas neopentecostais. Nós fazíamos reuniões dentro das igrejas, mas as igrejas eram muito pequenas, e a gente começou a chegar mais gente, a gente começou a fazer reuniões nos espaços do lado de fora das igrejas, né? Muita criança também, né? Muito relato de violência contra mulheres, presença de animais grandes, inclusive, né? Muito cachorro, gato e cavalo, né? Animais que morriam na região, criando também outros problemas de saúde pública. Dificuldade de conexão da mobilidade, um número limitado de equipamentos de boa qualidade, de saúde, educação, cultura e lazer, né? Então, aqui tem alguns mapas que, no fim, a gente conseguiu produzir a partir das leituras e do diagnóstico técnico, né, que a gente procurou fazer, com o auxílio tanto das equipes do LabJuta quanto as equipes da Universidade de Michigan, também tiveram um papel importante, tanto no registro fotográfico como também no tratamento de imagens e tratamento de dados. Essa foto central aqui mostra um muro que foi construído em determinado momento, foi construído um muro que dividia a comunidade com outros loteamentos que estavam tendo comercialização de lotes. Então, é uma situação muito complexa, né, de loteamentos clandestinos, de pessoas que comercializam e vendem a terra que não pertence a eles. Ali naquela ocupação, né, não tinha relato disso, era uma ocupação relativamente organizada, mas também com muitas divisões entre as lideranças, né? Muitas moradias muito precárias, tem muitas imagens, né? Depois eu posso deixar essa apresentação com vocês, mas o que eu queria comentar rapidamente é que foi, né, a gente montou uma metodologia de diagnóstico, né, em que a gente procurou realizar um conjunto de oficinas, né, de interação tanto com adultos como com crianças, em que todo mundo, né, poderia ter a palavra, né? Então, a gente começou procurando divulgar as oficinas que nós íamos organizar, né? Realizamos um conjunto de oficinas chamado Oficinas de Planejamento do Futuro. Então, foi construída uma espécie de árvore dos sonhos em que as pessoas colocavam, né, em cartelas o que eram os seus sonhos para a comunidade, qual que é a comunidade dos sonhos. Foi construída uma linha de tempo da história da comunidade também, as pessoas participando com essa... com esse intuito de tentar resgatar quem foi o primeiro morador, como foi que começou ali a luta, quais os eventos que tinham acontecido, né, a história de uma remoção que já tinha acontecido, as pessoas retornaram de novo, as igrejas evangélicas. Isso foi conduzido pela Cláudia Cruz, que é uma educadora popular muito boa, que está trabalhando com a gente, né, no LabJuta, e estava ativamente nesse projeto. E biomapas, a gente procurou realizar um biomapeamento em que as crianças, né, e adolescentes participaram ativamente, mapeando lugares agradáveis, lugares interessantes, lugares perigosos, né, e os sonhos delas, né? Ao fim, né, ao fim e ao cabo de tudo isso, se deliberou que a prioridade deveria ser a construção de um parquinho, né, que a comunidade deveria se unir para construir um parquinho. Teve toda uma discussão de qual seria a área desse parquinho. E aí se escolheu a área, né? A comunidade escolheu, definiu uma área, mas essa área ela era uma área de interesse de outros grupos externos. Então, foi feito o mutirão, iniciou-se o mutirão de limpeza, mas não teve um sucesso no sentido que no dia em que estava sendo, né, realizado o mutirão, moradores externos, né, atores externos, vieram dizer que não poderiam, não poderia ser construído um parquinho ali naquela região. Isso frustrou, obviamente, a comunidade, né? A gente percebeu que eles não tinham um conhecimento e uma inserção mais articulada na região, um diálogo com outras lideranças da região, uma região muito tensa, com crime organizado, tráfico, etc. e tal. E aí, no final, a gente manteve o diálogo, a gente continuou mantendo o diálogo. Uma das lideranças nossas, né, ela praticamente foi excluída do diálogo com eles, que é justamente o dito que levou a gente para lá. Então, eles tinham uma divisão entre eles, tinham lideranças conservadoras na condução da comunidade e algumas lideranças progressistas. Então, a comunidade muito dividida também do ponto de vista e uma fragilidade muito grande de representatividade, né? Então, a gente, de alguma forma, concluiu os trabalhos e pouco tempo depois chegou a pandemia, né? Com a pandemia, nós tivemos que nos afastar fisicamente da nossa presença no território, e aí a gente manteve os diálogos por áudio, por vídeo, pelo WhatsApp até hoje. Foram realizadas outras pesquisas e outros projetos que nós colaboramos, o Encontro de Favelas, né, que eu também vou falar rapidamente, e também uma pesquisa sobre acesso à água. O projeto, né, viabilizou um conjunto de panfletos para que fosse distribuído para as lideranças, com informações sobre a questão da água, do esgoto, dos taludes, né, questões da saúde. Esses aqui estão em inglês, mas a maioria dos panfletos foram em português. Esse aqui foi porque a gente escaneou justamente os ingleses. Eu aproveitei esse que estava em inglês para uma outra apresentação que eu já tinha feito. E aqui são imagens de um encontro, né, que a gente realizou em parceria, né, com a CNP, o Peabiru, né, estava na linha de frente, o Caio Santo Amor está aqui, o LabIAB, Lab Cidade, Defensoria Pública, uma quantidade muito grande de PUC, instituições, que foi lá na ocupação Anchieta e que, para nós, serviu como uma espécie de continuidade esses encontros, né, ampliando, né, a gente achou que é uma estratégia que a gente deveria ampliar e não ficar somente no Gaivota, discutindo com o Gaivota, mas indo também discutir a região como um todo e algumas lideranças do Gaivota participando dessa articulação, né, como, por exemplo, a Ana Gomes, entre outras lideranças. Aqui é uma imagem do final desse encontro, ali na região sul, que já foi um encontro bem maior, que extrapola a própria experiência específica do Gaivotas, mas que pessoas do Gaivotas também participou. Um projeto que aconteceu também, né, logo na sequência, principalmente na época da pandemia, e que envolveu pessoas de várias comunidades daquela região, foi o encontro, né, de favelas e ocupações, isso eu já mencionei, e uma pesquisa, né, que é a pesquisa de cartografias do acesso à água na metrópole, em que se procurou compreender como que ia estar acontecendo o acesso à água, né, para as pessoas poderem lavar as mãos e fazer higiene pessoal durante o período da pandemia, no comecinho de 2020, do ano passado, né, duas professoras propuseram essa pesquisa, a professora Luciana Ferrari e a professora Vanessa Impinotti, e algumas pessoas que estão aqui continuaram, então, na verdade, foi um projeto que, de alguma forma, emendou no outro. E aí eu queria, então, né, já rapidamente também, né, sem me alongar muito, queria ver com vocês em relação ao tempo, se acham que dá ainda para apresentar um vídeo. Acho que eu vou fazer assim, acho que eu vou manter a apresentação, e se no final, se der tempo, eu apresento o vídeo, tá bom? Porque eu acho que pode ser mais interessante e mais certeiro. Reflexões sobre as experiências, né? Então, as inconsistências, os limites, os resultados, né? Então, a gente precisa ter muita humildade, né, para olhar para as experiências que a gente desenvolve, né, e perceber o quanto que elas são limitadas, né? Que nós, enquanto universidade, mesmo universidade pública, que é um tipo de instituição relativamente que tem um certo prestígio aqui no país, tem um limite muito grande, né, em relação à atuação com comunidades, junto a comunidades tão vulneráveis, né? Então, a gente percebe, né, experiências que vieram depois mostraram uma potencialização, né, com alguma continuidade, né, os encontros das favelas e ocupações da região sul, depois o Peabiru, a Unifesp e várias outras entidades organizaram outro encontro das ocupações e favelas da região leste, né, com uma participação muito ativa sempre do DITO, né, da Thalita e de vários outros companheiros e companheiras, e a gente percebe vários limites, né? Então, a presença das igrejas neopentecostais é uma questão que complexifica bastante o trabalho, né? Eu acho que essa é uma indagação que a gente traz aqui, né? Os limites do diálogo mesmo que a gente consegue realizar, né? Com pessoas que acabam tendo uma formação quase fundamentalista, né? Do ponto de vista religioso e da sua abordagem nas comunidades, né? A presença de loteadores clandestinos, o tráfico, né, de drogas, então vários limites aí. No caso, também, quando a gente trabalha numa comunidade tão distante, a gente tinha que pedir o veículo da universidade e era uma hora e meia, quase praticamente 2 horas para ir, 2 horas para voltar. O carro ficava cheio de lama, a gente recebia reclamações da prefeitura da universidade porque a gente deixava o carro cheio de lama. Enfim, vários detalhes, vamos dizer assim, entre aspas, né? Mas que aumentam a complexidade para você atuar numa comunidade que está a 30 quilômetros, numa região tão distante, tão difícil de chegar. O sistema viário na periferia de São Paulo, para quem não conhece, é extremamente capilarizado, são ruas estreitas, qualquer ônibus que quebra, um acidente, dificulta sempre muito a mobilidade, né? Há uma dificuldade de atuação para o próprio movimento popular diante de lideranças locais muito conservadoras, isso a gente também percebeu, né? Essa explicitação de que a periferia é muito periférica mesmo, né? Então, eu já discuti bastante sobre isso aqui em São Paulo, né? Que, puxa, tem muita periferia, o centro tem periferia, na periferia tem centralidades, mas com a pandemia também se explicitou, né? Eu acho muito forte como que o número de pessoas que ficou infectado, que morreu, o número de taxa de vacina, a periferia é uma coisa muito distante, muito excluída, né? E que a gente tem que, eu acho, que fazer uma reflexão sobre isso também. A questão do tempo, né? E a necessidade, né, da gente criar, né, ferramentas para lidar com essa questão do abismo que existe, mesmo entre a universidade, dentro do mesmo país, são dois mundos que se encontram, né, um estudante, um professor, quando chega numa comunidade, então a gente lidar com essa dimensão da humildade cultural ou da arrogância que às vezes existe, às vezes ela nem existe, mas ela é lida como arrogância, e esse diálogo é muito difícil da gente estabelecer, né? Então, como que a gente trabalha, né, para reconhecer, e isso é uma outra luta dentro da universidade, né, o papel, né, da universidade, tanto o papel acadêmico, científico, mas o papel político da universidade num país como o Brasil, né? O fortalecimento da extensão universitária, esse é um aspecto central, né, e a gente tem diretrizes, né, do Fórum de pró-reitores das universidades públicas, né, da Política Nacional de Extensão, de que a gente deve, é uma prioridade que a universidade pública brasileira trabalhe com os movimentos sociais, né? Isso está em documentos oficiais, que nós temos que trabalhar com os movimentos sociais para enfrentar os problemas de desigualdade. E as experiências mostram momentos de amadurecimento muito diferentes, né? Entre a Rua do Ouvidor, comparando, por exemplo, com o Gaivota, são comunidades em localizações muito distintas, em localização geográfica e distâncias muito diferentes, e também o amadurecimento que a gente tinha também era bastante, bastante diferente, né? A gente tem relações simbólicas e reais que também são muito desiguais, né? E o Estado está super distante, então a gente acaba, as pessoas se ancoram, né? Olha a universidade, quando chega numa comunidade dessa, a universidade acaba sendo, né, um sopro de esperança muito importante, né? O que a gente percebe, né, talvez uma das potências importantes desse tipo de trabalho, está relacionado à formação dos estudantes, né? Assim, a observação tem mostrado que os estudantes que participam dessas experiências, em geral, há exceções, mas em geral, né, entrevistas que a gente já fez e diálogos que a gente já travou, essas experiências marcam os estudantes profundamente, e alguns ficam marcados pelo resto da vida, alguns mudam e moldam a sua carreira futura a partir desses tipos de experiências, né? Então, eu agora vou interromper aqui essa apresentação dos slides. Eu queria perguntar se vocês acham que tem tempo para mostrar um vídeo. Eu acho que ele é um vídeo curto, de tipo 10 minutos. Não sei se ultrapassa lá do Gaivotas. Ele não informa coisa demais, mas ilustra um pouquinho. Vocês acham que dá tempo ou será que é perigoso? Dá tempo? Sim? Dá tempo. Aí, Chico, já coloca depois os links aqui no chat para todo mundo, quem não tem acesso. Ah, tá bom.

porque o povo preto veio para revolucionar. Ei, não deixe calar a nossa voz, oh. Não deixe calar a nossa voz, oh. Não deixe calar a nossa voz, não. Nossos cada vez que o nosso cai, nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai, nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai, nascem milhares dos nossos cada vez que o nosso cai, é peito aberto, espada cheio gueto, niga, samurai, peito aberto. Silêncio, coração dispara. Vamos reinar igual zumbi dandara. Odara, odara. Vamos pro canto onde o relógio para. No silêncio, coração. Bom, então, com isso eu concluo a minha apresentação, agradeço e peço desculpa se eu ultrapassei o tempo aí estabelecido. Geisa, acho que pode abrir para seu comentário. Oi, boa tarde. Bom, quero agradecer antes de mais nada o convite, um prazer estar aqui. Foi ótimo ver o Francisco Comaru, fiquei muito impressionada com as experiências compartilhadas. O Estevão depois vai poder comentar melhor alguns pontos, já que ele já conhece, acho que a maioria das pessoas aqui já, como o Francisco falou, já tinham, já conheciam um pouco, né, as experiências que foram demonstradas aqui. Então, primeira coisa que eu queria dizer é que eu fiquei muito impactada com os vídeos e eu fiquei pensando muito sobre essa dimensão de fazer circular mais essas informações, essas experiências através dos vídeos, né, já que um dos pontos centrais aqui é a gente pensar também essa aproximação da universidade com os movimentos, com as populações. Eu achei muito bacana esses vídeos como instrumentos também de, inclusive, dar uma devolutiva, né, para essas populações. E aí eu anotei aqui alguns pontos que eu queria comentar, que dialogam também um pouco mais com as minhas experiências e com a minha área, né? Eu sou das ciências sociais, então alguns pontos me chamaram a atenção e eu queria comentar um pouco. Primeiro foi o ponto que o Francisco trouxe na fala dele sobre essa dimensão de criar expectativas, né? Essa entrada da universidade, essa aproximação, né, desses projetos com as populações necessariamente criam alguma expectativa. E muitas vezes essas expectativas vêm também, como ele trouxe na apresentação e na fala, essa dimensão de frustração, né? Nem sempre esses projetos serão implementados da maneira como a gente gostaria, né, quando a gente chega, da maneira que a população, que aquelas populações esperam, almejam, e planejam ao longo dessa, desse tempo ali. E aí eu fiquei pensando nessa dimensão de como a gente não deve criar expectativa. Então, pensando a gente aqui como universidade, né? Mas, então, criar ou não criar expectativa? Quais são os caminhos que a gente pode trilhar para nos aproximarmos, levarmos projetos até determinadas populações pobres, vulneráveis, criando expectativas possíveis, né? Eu fiquei pensando muito nisso porque me parece impossível não criar essa expectativa. Ao mesmo tempo, eu acho que eu percebo que o caminho talvez fosse fazer com que essa aproximação seja baseada em interlocução, né? Em respeito com os posicionamentos, em relação aos posicionamentos, às falas dos movimentos, da população, né? Então, eu fico pensando, isso é um ponto que eu penso desde a minha tese de doutorado, que foi feita com movimentos populares de luta por moradia, né? O quanto essa aproximação precisa ser baseada num diálogo e numa interlocução real, né? Real no sentido de que, pensando aqui, né, e as experiências que o Chico traz são muito bacanas nesse sentido, porque me parecem trazer um diálogo muito, muito respeitoso, né, e de escuta, de fato, das necessidades e das ideias, né, tanto das crianças quanto das mulheres, enfim, de todos os moradores da ocupação, e eu acho isso muito bacana. Eu acho que o grande esforço nesse sentido é buscar cada vez mais uma interlocução, né, uma escuta, a que a gente consiga, de fato, não ser um mero agente externo nessa aproximação, mas que a gente consiga fazer um trabalho conjunto e que dê voz. Né? Eu acho que esse é um grande desafio, mas também me parece que, claro, com limites, com as questões que aparecem já na apresentação, né, do Francisco, me parece que o grande esforço é esse, é não ser um mero agente externo, mas ser ali um agente que trabalhe numa cooperação, né, e que ouça, que dê voz. Um dos exemplos que aparecem, que agora eu não me lembro o nome da interlocutora, que aparece quando criança naquele vídeo lá que o Chico traz final da década de 90, e depois ele diz que ela se transforma numa liderança, né, uma liderança importante do movimento. Então, achei esse exemplo, isso, Avelita, então achei esse exemplo muito bacana, porque me parece que, apesar daquela frustração anterior de não ter consolidado aquela reforma como se previa, né, se almejava, existem os resultados positivos que vão se manifestar de outras maneiras também, inclusive na trajetória dessa mulher. Me parece que talvez tenha tido algum papel importante na trajetória dela também, essa experiência quando criança. Enfim, certamente outras muitas experiências circularam pela vida dela, que não só esse projeto, mas me parece que houve um impacto bem positivo nesse sentido. E aí, uma outra coisa que eu fiquei pensando também, que não tem a ver diretamente, mas eu acho que indiretamente sim, com as apresentações, com as experiências trazidas, é o seguinte: eu fiquei pensando o quanto, para a gente garantir esse papel político da universidade que aparece nessas apresentações que o Chico trouxe, me parece que é fundamental também a gente pensar uma transformação da universidade no sentido de que haja uma democratização, no sentido de que mais pessoas, e aí pensando em questão racial, econômica, né, mais pessoas parecidas com aquelas pessoas que estão nas ocupações, quanto mais pessoas parecidas, do ponto de vista racial, econômico, a gente tiver na universidade, mais a possibilidade de a gente conseguir fazer esse entrelaçamento e não ter essa separação, essa dicotomia, essa população pobre de um lado, universidade de outro. Quanto mais pobres, quanto mais negros a gente tiver a sessão da universidade, por exemplo, eu acho que mas a gente consegue garantir também esse papel político, não só garantindo o acesso, mas garantindo esse entrelaçamento, né, garantindo que a gente não esteja falando de dois blocos separados. Então, nós, universidade, eles, pessoas pobres, negras, periféricas. Né? Um outro ponto que eu queria trazer também, muito rapidamente, para não me alongar, na verdade, dois, muito breves. Primeiro, a questão de gênero aparece muito também na fala né, nas apresentações, na fala do Francisco, e eu achei bem interessante porque isso aparece de uma forma recorrente em trabalhos sobre movimentos sociais, sobre questão de moradia, né? Então, essa presença majoritária de mães solo, né, a questão da violência contra a mulher, eu acho que esse é um ponto que a gente... deve ficar bem atento também nas nossas análises, porque, bom, não é à toa, né, que a gente tem essas mulheres como protagonistas e presentes, né, nessas situações de uma forma muito emblemática. E muitas mulheres em lideranças, inclusive, desses movimentos, né? O outro ponto é a ausência do Estado, que, assim, o Francisco coloca de uma maneira super interessante, e ele coloca em vários momentos, eu não anotei aqui o último, mas algo como o Estado ausente, entre aspas, no que se refere a esse Estado provedor, esse Estado que vai oferecer, garantir políticas públicas, políticas sociais. Mas eu queria só fazer... assim, um pouco, quase uma provocação no sentido da gente pensar, né, um pouco nisso, o quanto essa suposta ausência do Estado não é exatamente uma ausência, como ele, né, ele trouxe na apresentação, é uma outra forma de operar, né? Então, o Estado, ele está presente, mas ele está presente não como provedor, não como garantidor de políticas públicas e sociais, mas como repressor, por exemplo, né? Como Estado violento, um Estado que vai não só não garantir direitos, como desrespeitar direitos, como retirar direitos. Então, fico sempre pensando muito nessa questão do Estado. Que Estado é esse? É um Estado que vai operar de outra maneira, mas é um Estado que vai estar profundamente presente, de uma forma perversa, de uma forma violenta, né? De uma forma a negar direitos. Mas eu achei muito bacana, assim, é o primeiro contato que eu tenho com essas experiências que o Chico trouxe para a gente, então achei muito interessante. Como eu falei, fiquei particularmente impressionada com os vídeos, quero assistir depois completos. Impressionada porque eu acho que eles podem ser instrumentos muito legais de circular e de cristalizar essas experiências, né? Isso é muito interessante. E, assim, nas ciências sociais, eu acho que a gente faz muito pouco esse tipo de estratégia, né? O uso desses instrumentos. Achei excelente, quero agradecer mais uma vez o Francisco pela fala. E eu acho que são esses os pontos que eu queria trazer para contribuir um pouquinho com o debate. Bem, antes que a Lara passe para mim, eu já assumo aqui. Também, como a Geisa, agradeço o convite por essa função de comentador nesse momento, nesse evento, a possibilidade de a gente ter essa interlocução, não só da equipe brasileira, mas também com a equipe francesa, poder compartilhar experiências e compartilhar um pouco dessa reflexão que já, acho que pela apresentação do Chico, dá esse panorama histórico, um pouco dessa evolução, desse processo de extensão e como ele vai... E concordo com o Chico quando ele fala que isso também construiu uma outra universidade. Tanto que um ponto que me chamou muita atenção, né, dessa apresentação do Chico foi que ele coloca justamente um dos grandes ganhos, pelo menos um dos grandes resultados palpáveis, né, passíveis de mensuração desse processo tem a ver justamente com a formação de quadros, a formação de uma geração da universidade que vai atuar diretamente, não só na própria universidade, na produção da extensão universitária, mas também na construção de políticas públicas, né? E aí um ponto que chega a ser quase pessoal, né? Para mim, a importância desse do laboratório do qualificação da ocupação do ouvidor era particularmente relevante porque eu era estudante de arquitetura nesse momento, né? Vários dos personagens citados são e participantes desse evento são meus colegas de turma, são meus colegas de graduação, né? Essa formação atingiu em cheio, foi importante para minha geração, sem querer também dar uma escapolada, mas dizer quase um divisor de águas, né? Não chega a isso, mas me parece ter uma relação muito grande com uma efervescência que se vivia na universidade e as novas possibilidades e perspectivas que se abriam no Brasil politicamente, socialmente e também academicamente naquele fim do século XX, que são importantes, que vão galvanizar esforços de toda uma geração, de professores jovens, de graduandos, de pós-graduandos. Muita gente se engaja nesse movimento e vai passar a atuar nessa construção da extensão e na construção dessa atuação profissional, técnica, junto aos movimentos, às comunidades em São Paulo. Um elemento, e aí também vou me reportar muito também ao trabalho, ao relatório da Bárbara Melotti, que produziu, está desenvolvendo essa pesquisa sobre a ocupação do ouvidor, uma ocupação que já tem aí mais de 20 anos, em várias formações, várias articulações, vários movimentos, tipos de movimentos que ocuparam, e está produzindo um trabalho, e traz alguns elementos que são muito interessantes nesse conjunto de entrevistas que o Chico, inclusive, apresentou, que ela fez com agentes fundamentais desse momento da ocupação do ouvidor. Aquele momento, no fim dos anos 90, o que se destaca, né, um ponto importante, é inclusive ter uma vinculação grande. É interessante que a gente vê, né, são várias universidades participando, estudantes, profissionais, jovens professores, mas numa atuação bastante pouco institucionalizada, digamos assim. Isso se destaca em vários dos relatos dessas entrevistas, que a participação institucional das universidades ela foi muito frágil. Ela se deveu a uma articulação de agentes que vão se juntar, se articular, construir uma rede para atuar, para produzir essa experiência do laboratório da requalificação do ouvidor, né? E a importância que fundamental para o desenvolvimento desse processo, da articulação com o próprio movimento. Isso aparece nas falas, destacadas também pelo Chico, dessa fala do GG, que é a liderança do movimento, da OLC, naquele momento, que o laboratório é entendido, inclusive, isso foi dialogado com os próprios moradores da ocupação, que aquele era um espaço de troca. Esse intercâmbio era fundamental, era a raiz desse processo, né? E que era importante essa troca entre os moradores, os participantes dessa atividade, os alunos. Isso foi uma experiência muito rica que formou toda uma geração, né? E aí destaco também outra fala do GG, né? Então ele vai dizer que a partir desses resultados do laboratório, não só uma tomada de consciência acerca das possibilidades das reformas e qualificação dos edifícios, mas também da sua viabilidade e custo. É claro que seria muita pretensão dizer que isso vai ter um impacto, inclusive, na forma como os movimentos passam a atuar. Vou destacar de novo que é um ponto a ser analisado, um ponto interessante, que é observar que os resultados desse momento histórico específico, eles vão produzir, como já destacado, eles vão uma formação de uma geração que vai atuar na assessoria técnica, de uma geração que vai atuar dentro do Estado como técnico municipal, como técnico do governo federal, na produção de políticas públicas, mas também é um momento em que o próprio movimento passa a atuar de uma forma diferente a partir dessas experiências que vão se acumulando, né? Não à toa, houve experiências inclusive de viabilização de reformas de edifícios, ocupação da Celso Garcia, que consegue ser reformada, consegue atender a demanda do próprio movimento, ela começa a mostrar outros caminhos dessa atuação. Se até no fim dos anos 90, as primeiras ocupações, início dos anos 2000, elas ainda tinham um perfil bastante focado na construção da visibilidade das pautas do movimento de moradia, também vai mostrar, vai demonstrar, de certa forma, que era viável se pensar não só isso como estratégia de ação política, mas também como estratégia de atendimento dessas populações. Então, a gente tem uma inflexão nesse início dos anos 2000, a partir dessa construção, né, de várias, de alguns eventos que vão catalisar os interesses de toda uma geração, vão produzir elementos novos, né? Então, a própria Integra, que surge nesse momento, eu fui estagiário da Integra nesse momento, no programa Morar no Centro, que é um programa da gestão da Marta Suplicy, justamente para identificar os edifícios potenciais de atendimento habitacional na área central de São Paulo, que é a decorrência, né, desse movimento. Então, já naquele momento, se surgiu uma série de possibilidades de construir políticas voltadas a essa atuação. Então, objetivamente, imediatamente, a gente consegue constatar, consegue identificar como há ganhos, né, na formação desses estudantes, desses universitários, mas também uma construção de uma outra universidade. De novo, né, sem, acho que a gente não está querendo chegar à conclusão, mas pensando, né, querendo talvez pensar o que foi aquele momento, não é à toa que o próprio Labiab, né, o laboratório no qual faz parte, o professor João, todo que está coordenando esse projeto no campo brasileiro, o Labiab, ele é também desse momento, ele foi fundado também nesse mesmo momento histórico. Então, a própria afirmação da extensão, desse campo da extensão, o campo da integração da universidade com os movimentos, com a luta nas periferias e nas ocupações do centro, ela também se constrói e se de certa forma, se institucionaliza, ganha espaço dentro da universidade, dentro desse mesmo momento. E, ao longo desse processo, isso também vai se consolidando, se fortalecendo, né? E ganha, assim, naquele momento, em 99, o papel que a Universidade de São Paulo, em constituição, desempenhou nesse projeto, ele é muito tímido, né? Uma iniciativa mais dos seus estudantes do que de alguns docentes do que, efetivamente, da instituição, é possível identificar alguns espaços, a construção de alguns espaços institucionais em que se notam avanços, né? Mesmo atualmente, a gente se fortalece uma visão extensionista, uma visão dessa aproximação, a importância dessa aproximação da universidade com os movimentos sociais, e inclusive nesse momento, né, que a gente vem desenvolvendo um curso, o Ocupates, um curso de extensão, de formação de profissionais, assistentes técnicos, de arquitetos recém-formados, iniciativa aí do professores da FAUSP, o Caio, Karina, que vão estruturar esses momentos de extensão, cursos de formação, e também já articulando com outras instituições nacionais, né, como o CAU, que é o Conselho de Arquitetos Urbanistas, que passa a financiar esses cursos de formação voltados justamente a formar e capacitar profissionais, formar técnicos nessa parceria com a universidade para poder atuar em projetos e ações de melhoria nas ocupações, né? Esse curso que agora vem sendo desenvolvido, ele toma justamente as ocupações de São Paulo como território de formação, espaço de formação desses técnicos em conjunto com os movimentos sociais, com a participação das populações moradoras desses movimentos sociais, para, de novo, formar esses quadros, formar equipes, formar profissionais alinhados com essa visão de construir possibilidades de atuação junto aos movimentos, levar a universidade para dentro dessas ocupações a partir do seu conhecimento técnico formulado dentro da universidade, mas atuando diretamente na construção de políticas públicas. Então, dentro desse quadro geral, eu acho que incrível que o Chico apresentou, a gente consegue observar com muita clareza que há há avanços, inclusive institucionais, na construção de uma universidade mais atuante, timidamente, mas aí destacando que, na comparação com o fim dos anos 90, temos avanços, temos ganhos dentro desse processo, que entendo como uma construção coletiva, e não é casual que vários dos citados aqui, né, que participaram daquele momento, estão dentro da universidade hoje, o Chico na Universidade Federal ABC, João, na FAO, Karina, o Caio, né, fartamente citado aqui, Caio Santo Amore, em todos esses momentos, e vão construindo também essa visão de uma outra universidade possível. Então, é uma... nesse olhar de longa duração, olhando a longo prazo esse processo, essas forças que foram liberadas ali no fim dos anos 90, elas ainda influenciam, me parece, fortemente a Universidade de São Paulo, a Universidade Brasileira, e vem se construindo um movimento extensionista com uma atuação bastante interessante. Isso nos fortalece dentro desse processo, que as dificuldades, urbanas sem semelhantes, e os resultados desses processos, a quantificação desses resultados, por vezes, sejam tanto frustrante, na formação, no tipo de formação que as universidades brasileiras vêm prestando, me parece haver ganhos bastante significativos. E aí eu encerro a minha fala, até para não me estender muito mais, eu queria apenas fazer um registro que nesse primeiro ano e meio do projeto, né, a gente já contou com a colaboração, já foi citado aqui o trabalho da Bárbara, está em conclusão agora, mas a gente vem fechando, um grupo de pesquisadores vai estar deixando o trabalho, né, está encerrando a sua primeira participação agora, então eu queria deixar uma saudação e um agradecimento a Débora Bruno, a Amanda Limone, a Thaís e a Mariana Pardo, que estão aí concluindo a sua etapa de pesquisa dentro do projeto, finalizando, e então um agradecimento muito especial a elas pela excelente, impressionante qualidade do trabalho, dedicação e envolvimento que elas demonstraram aqui. Esse projeto ganhou muito com a participação de vocês, então um agradecimento em nome da equipe, um agradecimento pessoal pelo trabalho de vocês, que dá os parabéns. E agradecer novamente o convite para comentar aqui a apresentação. Muito obrigado. Antes de abrirmos para mais comentários e para passarmos também a fala para o Chico, obrigada, Estevão e Jesus, por todas as duas falas, foram ótimas. Neste momento agora estão abertos os comentários tanto em português ou em francês. O João vai nos ajudar também na tradução, então se houver alguém que queira falar em francês, também haverá essa tradução. E como comentários aqui no nosso chat, o Pedro, antes de sair, colocou umas perguntas que eu vou ler. Qual a razão para as parcerias internacionais? Turim, Michigan. Qual o papel dos parceiros internacionais? Acho que direcionado, né, para a apresentação do Chico. Qual é a mais-valia e quais as dificuldades? As barreiras linguísticas e, imagina, as curtas estadias dos parceiros estrangeiros não criam uma certa violência simbólica. Acho que é importante também refletir isso em relação ao nosso próprio projeto, né, nesta nossa relação internacional. Não sei se há mais alguma pergunta. Chico, quer comentar e aí alguém vai... Chico, est-ce que tu veux commenter un petit peu ce qui a été dit le temps qu'il y ait d'autres questions? Bom, então, posso... A palavra, não sei, o Felipe estava fazendo uma tradução, posso... mas a palavra está comigo? É isso mesmo? Tá, legal. Não, então tá. Não, obrigado aí, então, pelos comentários, né? Foram super, né, tanto da Geisa como do Estevão, super estimulantes e... eu acho que a gente tem que realmente... eu acho que é por aí mesmo, né? Essa diretriz bem freiriana, né? Que é de a gente ser muito cauteloso, né? Com conclusões, conclusões rápidas, né? E muito contundentes, né? De algum tipo. São processos dialógicos, né? Que a gente tenta estabelecer um diálogo. Contraditórios, eu acho que reconhecer a contradição, que nós estamos na contradição também, né? Nessas relações tão desiguais que acontecem, eu acho que é super importante reconhecer os limites. Talvez hoje nós estamos mais maduros para isso, né? Eu acho que há, né, tenho certeza, né, que há 20 anos atrás estávamos menos maduros em relação a gente tinha uma crítica não era clara, né, que a gente, como a gente tem hoje essa questão do Estado, né, da presença do Estado, tem toda a razão, né, a Geisa tem toda a razão, quer dizer, é isso mesmo, o Estado, essa interpretação tem vários colegas da sociologia, da antropologia, né, da criminologia, de várias áreas de conhecimento que tem falado isso, que o Estado está presente na periferia, e essa é a constatação também, né, da gente, quando a gente vai trabalhar, quando a gente trabalha o povo, né, na periferia, e as próprias lideranças também. Só que ele trabalha com uma lógica diferente, né, a lógica né, de uso da violência, né, mesmo que seja violência simbólica, né, a própria violência, né, de um carro que passa farol vermelho, com os policiais com o braço para fora, né, portando armas, ostentando, né, isso já é uma violência simbólica, você vê armas, né, que tantas vezes é desnecessário, quanto mais a violência física e real mesmo. A questão das mulheres, eu acho que a vulnerabilidade desses territórios, isso foi um tema do estágio de pós-doutorado que eu fiz em 2011, eu tentei compreender um pouco as implicações para a população de baixa renda de estar residindo, né, em habitação social no centro e as implicações de estar residindo em habitação social na periferia. E uma das questões que eu discuto um pouco, né, na conclusão daquela minha pesquisa é sobre os grupos mais vulneráveis, né? Então, as mulheres, os grupos LGBTQ+, os idosos, pessoas com deficiência, né, que pese que tenha esse recorte de classe social, de raça, cor, etnia, né, de gênero, mas dependendo da localização, né, na metrópole, e aí eu falo também de uma localização geográfica, né, as desvantagens são ainda maiores, né? Então, ali naquela ocupação, por exemplo, o fato de não ter iluminação pública, né, nas ruelas à noite, é muito complicado, né? Você não ter nenhum tipo de iluminação pública na beira da represa, que você já, né, um lugar assim extremamente inóspito. Eu acho que você trouxe esses elementos aí, né, de reflexão super importantes, com os quais eu concordo, né? Você falou do caso da Uélita, né, e também no caso em relação à Rua do Ouvidor. E eu enfim, são essas coisas, né, que a gente, como o Estevão trouxe aqui para a gente, não são necessariamente relações de causa e efeito, né? Mas era um momento, né, de efervescência, né? Eu acho que a Uélita, a experiência do laboratório não chegou a exercer uma influência específica nela, mas é muito curioso que ela estava lá, né? Ela lembra da gente e ela fala com carinho, né, dessa experiência, e como uma coisa que também marcou ela, né, como uma coisa importante. E hoje ela é uma das lideranças mais lúcidas, assim, né, das lideranças mulheres e jovens que a gente tem, dos movimentos, do centro, ela tem uma reflexão assim muito, muito avançada. Ela é muito avançada, mesmo em comparação com seus outros companheiros, né, na minha opinião. É estudiosa, se preocupa pra caramba com estudo, com geração de trabalho e renda. As ocupações em que ela atua são extremamente organizadas e politizadas ao mesmo tempo. E ela tem uma condução contundente, né, no discurso. É uma figura, assim, uma figura super interessante. Quem não conheceu a Welita ainda, vale muito a pena, né, conhecer. E em relação, né, aos comentários do Estevão, né, eu também acho, eu acho isso. Eu acho que aquele momento tem essa coisa das variáveis de confusão, né? Mas a gente acompanha, e na época, a gente também, quando está muito próximo, né, do objeto, a gente corre muito risco de estar olhando as coisas de uma forma enviesada, ainda mais que, no meu caso, eu era uma das pessoas que estava participando da coordenação, né, do trabalho, né? Então, era muito, poderia ser muito automático para mim eu começar a tirar várias conclusões dos impactos, né, de impactos extraordinários do projeto, etc. e tal. E eu tentei ser bastante cauteloso, a gente tentou ser bastante cauteloso e achar que as coisas iam andando por pernas próprias, né, sem querer, sem nenhuma, né, a gente tomou muito cuidado com essa coisa de quem que poderia capitalizar, vamos dizer assim, né, resultados daquele trabalho naquela ocasião. E foi muito interessante, porque aparentemente houve uma dispersão, né, muito grande, mas essa dispersão, ela não foi uma dispersão para nenhuma direção, uma dispersão completamente caótica, ela foi uma dispersão, né, para os movimentos, para as assessorias técnicas, para as gestões progressistas, né. Então, eu vejo, né, o Weber Suti, por exemplo, né, que é uma figura, né, que muito próxima a tantos de nós aqui, trabalhou no Ministério das Cidades, trabalhou na Prefeitura de São Paulo, né? O Gustavo, né? O Gustavo, ele tem o sobrenome, mas eu só estou lembrando do primeiro nome dele. Mas ele também é muito, muito presente, né? O próprio Wagner Romão e várias outras figuras que depois foram se aproximando ou do Nabil, ou da Secretaria da Habitação, ou das ONGs, né? Então, uma quantidade significativa de pessoas, é um momento de final de virada de milênio também, né? Eu acho que tem isso, de virada de milênio, que isso marcou muito, e a gente vinha sofrendo muito na mão de uma direita, né? Que a gente achava que era uma direita horrorosa, né? E agora a gente olha e a gente está conhecendo o que é uma direita horrorosa mesmo agora, né? Você falou do Labiab, o Labiab foi fundado, se eu não me engano, em 97, né? Então, justamente no ano que teve a primeira ocupação de prédio do centro de São Paulo, que foi em 97 também, foi o ano que a professora Hermínia Maricato fundou o LabIAB, né? Então, são vários aspectos interessantes. E você falou uma coisa muito interessante, que a universidade não apoiou institucionalmente. Isso é uma coisa bem importante de ser dito, né? O projeto tinha uma participação extremamente... tinha um protagonismo dos estudantes da Poli, no primeiro momento, por meio do Grêmio Politécnico da USP, do escritório piloto da Poli, e os professores da Poli, com exceção de um professor, que foi o André Pettini, na época, tinham outros professores que trabalhavam com política urbana e com habitação, eles fizeram questão de não se envolver. A Poli tem convênios, né, e mantinha convênios com a CDHU e contatos e parcerias com o governo do Estado, né, que na época, até hoje, né, eu ia falar, na época eram tucanos, né, o governo do Estado sempre foi tucano, né, acho que a gente vai morrer, não vai ver se... Bom, espero que não. Mas é uma coisa impressionante. E eles não apoiaram em nada. Todos os equipamentos, computador, aluguel de carro, tudo foi dinheiro dos estudantes, né? Foi o Grêmio Politécnico que colocou recurso. E algumas pessoas da FAO começaram também a se interessar e aí a FAO começou a apoiar mais. Inclusive o LabIAB também, ativamente. E quando terminou, a professora Maria Ruth era a diretora da FAO e ela ofereceu um suporte para fazer a impressão dos livros. Então, a gente publicou pela FAO, né, que é essa publicaçãozinha aqui, verde, né, que está até aqui do meu ladinho. Então, a gente teve depois um apoio institucional importante, né, da USP via Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, mas onde nasceu o projeto na Poli, né, a gente não teve mesmo. Isso é uma coisa importante de se comentar, né? E aí, né, em relação a essa coisa de criar expectativa, eu também concordo que é uma coisa muito delicada e eu teve momentos que eu acho que eu fiquei extremamente preocupado, tanto que eu achava que a gente tinha que parar de fazer alguns desses tipos de trabalho, porque tive uma impressão, né, e alguns coisas que a gente andou fazendo que realmente positivos para os estudantes, mas para as comunidades eles poderiam não estar sendo positivos. E eu, por um tempo, parei de desenvolver pessoalmente, né, me envolvi muito pouco em trabalhos desse tipo, passei uns anos, depois retomei, e hoje, olhando hoje, a impressão que dá é que é uma questão de a gente ter muita clareza e muita honestidade, né, honestidade intelectual e transparência na relação com a comunidade. Dizer, olha, isso aqui, né, nós não estamos prometendo nada, né, a gente pode não fazer nenhum trabalho, mas se a gente não fizer nenhum trabalho, com certeza não vai ter frustração, mas também com certeza também não vai ter nenhuma conquista fruto eventual desse trabalho. Se a gente fizer o trabalho, a gente corre vários riscos, inclusive o risco da frustração e de não acontecer, mas a gente também corre riscos de coisas boas acontecerem, de a gente impulsionar processo interessante, de criar pressão social e de a gente criar pressão política, articulações, etc., né? E aí eu acho que tem um ponto de inflexão importante, né? Depois, recentemente, eu vim trabalhar na UFABC, também foi a interlocução com os movimentos populares e a entrada do Dito no mestrado, né? Quando o Dito entra no mestrado, por volta de 2012, né, uma liderança com a clareza, a visão e a experiência que ele tem, a capacidade de articulação que ele tem, isso não dá para a gente negar, isso muda muito, né? Transforma muito a própria perspectiva de você ir para campo, desenvolver trabalho em parceria com os movimentos e comunidades, quando você está com uma pessoa, né, e com uma liderança, como Dito, junto, e ele fazendo as articulações que ele tem capacidade de fazer. Então, isso também ajuda muito, ajuda a iluminar e você não cair em armadilhas eventuais, né, que a gente, às vezes, pode escorregar aí. Como eu aprendi com o Joel, que é um amigo que estava na Rua do Ouvidor também, amigo do João, amigo nosso aqui, arquiteto, professor lá da Federal do Sul da Bahia, às vezes é melhor errar junto com os movimentos do que acertar sozinho. Então, a gente tentar entrar junto com as comunidades e construir desde o comecinho junto, talvez é um aspecto super interessante. E, por fim, né, a questão que foi levantada sobre as parcerias internacionais, eu acho que a gente, de novo, tem as contradições, né? A gente tem toda a literatura e toda a discussão do decolonialismo, né? Mas a gente também está na contradição de uma sociedade, de um país, em que também, né, quando você vai dialogar com o poder público, principalmente, inclusive, naquela época, nos anos 90, né, você ter uma parceria internacional, você mostrar, ostentar o nome, né, de que você está, não, estou junto comigo, tem a universidade, isso aqui é em nome também da Universidade de Harvard, é em nome também, né, de uma universidade italiana, de uma universidade francesa, é isso que é queira que não, além, para além do fetiche, né, que tem também, eu acho, fortalece, legitima do ponto de vista institucional e acadêmico, e você, com técnicos da prefeitura, gestores, a mídia, isso acaba tendo um peso. Infelizmente, é uma realidade ainda de país como o Brasil, que às vezes a gente... E, na verdade, foram também grupos que procuraram a gente, tanto o Politécnico de Turino procurou, né, tinha uma pesquisadora aqui na época, né, a Letizia Vitali, que estava aqui fazendo mestrado na Poli, o André Pittini, que também é italiano, então juntou, veio um outro grupo de italianos desenvolver um curso de formação em mutirão em 1996, lá na Escola Politécnica, quando eu fiz o mestrado, então a gente tinha conexões com os italianos do Politécnico de Turino, né, já tinham as parcerias em andamento, então várias coisas calharam, né? No caso da Universidade de Michigan, tem uma professora que é brasileira e está lá, e uma espanhola que também está lá na Universidade de Michigan, no Taubman College, na Escola de Arquitetura, e elas procuraram, né? Essa foi por meio do Dito, que me apresentou as professoras da Universidade de Michigan, foi apresentado pela liderança do movimento popular. Então, a gente vê que... E elas falam português, espanhol, e com os italianos a gente também... Eles falavam um pouco de português e a gente também... Então, não teve grandes problemas, mas essas parcerias, no fim, ajudaram a qualificar o trabalho. Esse vídeo da Universidade de Michigan aí teve um trabalho super importante de edição do pessoal lá de Michigan, né? Algumas meninas super feras aí de multimídia. E, no caso também dos italianos, também teve participações importantes, algumas questões específicas, técnicas e questão de concepção, de metodologia, que eles deram uma contribuição super importante. Então, eu acho que são parcerias que a gente tem que amadurecer também, essa relação, ser cada vez mais transparente, né, cada vez mais com humildade cultural, né, e humildade intelectual, e muito franca também daquilo que a gente tem que somar e construir junto e aprender. Né? Enfim, não sei se tem mais alguma questão que talvez eu passei batido, mas a ideia, acho que os comentários a princípio seriam esses. E ótimo, Chico, obrigada. Acho que pelo adiantar da hora também já vamos encerrando. E estes diálogos, a ideia é que eles se prolonguem nas próximas sessões também, que neste ciclo agora do segundo semestre propomos dar um enfoque sobre estas relações entre a universidade, a educação popular, o trabalho que fazemos como assessoria dentro e fora das universidades. E a próxima sessão será no dia 6 de outubro, com esse título provisório de lugar técnico da política ou da política na técnica, não sei, sei que eu vou apresentar com a Marie e teremos os comentários da Karina, e esperamos encontrar-vos todos. Muito obrigada aos tradutores, que também são os nossos pesquisadores, parte desta equipa maravilhosa, Filipe, João e Pedro, e a todos os intervenientes também, e esperamos vocês em outubro. Tchau. Muito obrigado. Obrigado, tradutores, todas e todos.